Salvador, eu tenho 3530, tenta a informação, eco autorização do Aracaju. Bom dia, 3520, é correta, pronto, cópia? Afirmo. 3520, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 190, autorizado conforme rota do plano de voo. Pistinho usando zero, primeira curva à esquerda, subida Puca até após correção. Puca até a posição Jamo após Aracaju. Controle 120.8, transponder 5176, Tantrix 520. 190 aprovado, após a parada de esquerda, Puca, Jamo, após Aracaju, roda conforme o plano 208 ao controle, 5176 no transponder, o Tantrix 520. 5176, cotejamento correto, Tantrix 520, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Tá no 4, pronto. Salvador, tem 3520 no 4, pushback acionamento. 3520, portão 4, aprovado, pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, chamada para o táxi, tem 3520. Oi, Salvador, eu vou no 8.7 de informação técnica. Ok, vou para agora, viu? Aprendendo. Boa noite, no 7.360, eu tenho aprovado Guarulhos, pronto, cópia. Nossa, cópia. Boa noite, no 7, autorizado para Sierra Bravo Golfo Mil, na Atro Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direta oposição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo autorizado 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5402, gol 18.17. Autorizado Guarulhos, nível 0, que é o horizonte, fora da 0, curva direita, será da El, letra, após o brinco. O controle 120.8, 5402, com atendimento correto, boa noite no 7, portão 5, chama e pronto para o pushback, saneamento. Jetan 3399, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo na Upper Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após direta oposição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo autorizado 360, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5406, Jetan 3399. Guarulhos 360, Bravo até o Zulu 16 até Bravo até o Zulu, direto 360. 5406, planejamento correto 3399, somente após trigger autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. Para o táxi, o POP 110, 3 horas alternando o retiro. Copiando 3520, táxi aprovado à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0, 16. Chame pronto para o decolar de ponto de espera pista no 0, está 3520. Direito, chamarada, ponto de espera pronto, está 3520. Pronto, T3520. T3520 autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 020 graus com 03 nós. E vai ganhar decolar, pista no 0, T3520. 520, decolado aos 3-1, chame agora o controle Salvador em 120, 8, senhor, bom voo. 1208, grato, boa noite.